Cê vê como é que é. Loucos e matou, né, de frente no combate. Um bombardeio é o opressor. Pode crer que assim eu vou, por isso que eu sou. Teu revolta armada, Joe, um transgressor. Ó só, um combatente, um favelado que não implora, que não treme pro inimigo e não tremeu até agora. Dinheiro compra tudo, até você, seu porco imundo. Sua vida te rouba sua paz e te arrasta até seu túmulo. Compra seu discurso, até o seu futuro, seu presente, seu passado, até seu triste mundo. Mas aí não tô à venda e pra vocês eu não me curvo. Mas se pá, te matraca, de repente até te ajuda a encontrar então seu rumo do inferno em um segundo. Mas cê não vai sentir nada, a não ser no corpo escuro. Governo sem futuro, que corrompe e rouba tudo, que só pensa no poder pra imperar e mandar no mundo. Guerras por minutos, várias vidas acabadas por causa desses crimes, famílias são separadas. Na guerra do conformismo, sem ter nada, só motivo de ser um favelado convivendo com racismo. Nessa merda de abismo, falsidade sem destino. Terror, revolta armada, os palhaços sem sorriso. Vem, vem, vem, vê como é que é. Os terroristas soltos, os palhaços estão de volta. Vem, vem, vem, vê como é que é. A quebrada tá em pânico, os moleque com revolta. Vem, vem, vem, vê como é que é. Os terroristas soltos, os palhaços estão de volta. Vem, vem, vem, vê como é que é. A quebrada tá em pânico, os moleque com revolta. É nós mesmo que chegou, o terror, revolta armada, os loucos do Ibu, os palhaços que não dá risada, que bate de frente com toda a burguesia. Foda-se o sistema e a sua hipocrisia. De zona sul a norte, de zona leste a oeste, eu vejo o trabalhador passando fome no nordeste. Então, vem que vem, que aqui não tem pro C, aqui a rota mata mesmo. Não importa o proceder, cê é ladrão, trabalhador. Não importa a sua cor, passou do horário. Moscou é um abraço, morô. Fazem tudo por dinheiro, dão pelo dinheiro, se fodem pelo dinheiro. O Brasil virou um puteiro. Dessa merda pode crer que os loucos aqui não é herdeiro. Humildade e qualidade, é nós o rap verdadeiro. Com ódio, com amor, contra a discriminação. Invadindo as classes médias como as larvas de um vulcão. A polícia mata mesmo, isso é real, não é ficção. Nessa cena de Hollywood, as flores velhas e os caixão. E aí, campo, é porque me para, sua paz tá enforcada. Se aqui é terrorismo, é só reflexo dessa pátria onde corrompe, estupre e matam. Derrube só atrás, onde o progresso é só regresso e o futuro é só quadrada. Vem, vem, vem, vê como é que é. Os terroristas soltos, os palhaços estão de volta. Vem, vem, vem, vê como é que é. A quebrada tá em pânico, os moleque com revolta. Vem, vem, vem, vê como é que é. Os terroristas soltos, os palhaços estão de volta. Vem, vem, vem, vê como é que é. A quebrada tá em pânico, os moleque com revolta. Que pariu, barato é louco, sangue bom. Olha só, consulado sempre na disposição. Antipaga pau, esse é o nosso leme. Aí soldado fardado, cuzão, robozinho do sistema. Com nós, cês não aguenta, cadê seu argumento deselegante? Zoando, onde é que tá o respeito? Só merece o desprezo, assassino profissional. Polícia corrupta, soldado fardado do mal. E o futuro do país aos poucos tá morrendo. Com drogas, com armas, no crime se envolvendo. Os moleque tão crescendo, chegou a sua vez. Ontem pinava pipa, hoje porta um G3. Quer um pano decente, ser tratado como gente, não chutado como lixo pelos incompetentes. Então tio, fica ciente, o mundo roda, roda e roda. Cê sonha a vida inteira e não tem nada quando acorda. A quebrada tá em pânico, os moleque com revolta. Os pretos só é bom cantando ou jogando bola. Eu tô cansado dessa bosta, olha pra minha cara. Eu sou terror, sou um palhaço e não tô dando risada. Vem, vem, vem, vê como é que é. Os terroristas soltos, os palhaços estão de volta. Vem, vem, vem, vê como é que é. A quebrada tá em pânico, os moleque com revolta. Vem, vem, vem, vê como é que é. Os terroristas soltos, os palhaços estão de volta. Vem, vem, vem, vê como é que é. A quebrada tá em pânico, os moleque com revolta. Na zona Santa Teresa. É zona sul, maluco.